covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o ringue, você é o gladiador. Firmeza na rocha, inferno redentor. Só mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Deixa na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo eu vou, eu vou. Colher sorrindo, eu vou, eu vou. Colher sorrindo, eu vou, eu vou. Não desanima não, não desanima não. Pois a fé, sangue bom, nunca é em vão. Ajoelha de novo e junta as mãos. O que move montanhas é o poder da oração. Os covardes desistem, os guerreiros não. A vida é simples, mas é dura e não admite falha. Não assusta não, não foge da batalha. Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara. Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo. O mundão é cruel e não foi bom comigo. Eu mato o leão por dia pra ficar vivo. Um passado sofrendo cheio de dificuldade. Cheguei nessa idade passando perreio. Várias vezes matei fome chupando gelo. Foi só pela misericórdia eterna do Senhor. Quantas vezes eu comia raspado congelador. Água com açúcar enganava o estômago. Pedia por favor pra andar de ônibus. Quanta humilhação nessa vida a gente passa. Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca. Preto e pobre, mas um sofredor. Que sempre trabalhou e nunca roubou. Que sempre acreditou nas promessas do Redentor. Eu sou mais um lutador que nunca se entregou. Os anos passam e o tempo é rei. Olha pra mim, veja o milagre que meu Deus fez. Viva com coragem e não tema o fracasso. Você consegue ser também um homem de aço. Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o ringue, você é o gladiador. Firmeza na rocha, inferno redentor. Só mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Deixa na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Quem plantou chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo eu vou, eu vou. Sorrindo eu vou, eu vou. Sorrindo eu vou, eu vou. As festas de família, as armas, as minas. A jaqueta da vitrine que nunca foi minha. Os anos que se foram e não voltam mais. As alegrias que eu não tive ao lado dos meus pais. Os manos que se foram que eu perdi pro crime. Quantos nãos me disseram, nego, imagine. Mas determinação e raça é o que me define. Do meu sonho vários loucos sempre deram risada. Só que eu nunca vivi assim como uma piada. Riam do nariz, das letras e da roupa. Riam do cabelo, da cor e da minha boca. Exatamente tudo aquilo que deixa as mina louca. Só que minha missão nesse mundo é outra. Ó meu pai, por favor, ó meu pai, me dê forças, alivie minha dor. Seja minha justiça, seja meu vingador. Olha pra esse filho que chorando plantou. Quantas mil lágrimas esse pecador derramou. Só que um dia eu sabia que o milagre vinha. E eu seria uma luz na periferia. Os irmãos que me olham, eu seria um guia. Pois és preto, que veio do gueto fazer o quê? Se meu destino é desse jeito. O guerreiro do futuro supera o medo. Não pipoca, não foge do combate. Do combate. O guerreiro é guerreiro e covarde é covarde. Lutador é lutador, perdedor é perdedor. Suporte, fique forte mesmo quando a ferida arde. Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem. Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador. Covarde é covarde, perdedor é perdedor. O mundo é o ringue, você é o gladiador. Firmeza na rocha, inferno redentor. Só mesmo mesmo sofredor pra entender a dor do outro sofredor. Deixa na mão de Deus e confia no Senhor. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Enquanto chorando vai colher sorrindo. Não desanima não, pois Jesus já tá vindo. Enquanto chorando vai colher sorrindo. Colher sorrindo, fé no Redentor, porque só um sofredor para entender a dor do outro sofredor.